Quem será aquele homem que vai com a cruz em seus ombros? Ele vai, é pesada, mas ele erguida. Tão sozinho lá estava o Senhor. Disse ao Pai: tudo está consumado. Inclinando a cabeça, expirou.